começa agora, com transmissão em rede para Brasil e Portugal. Programa Carlos Pitti, um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil. Alô, gente! Alô, Brasil! Alô, Portugal! Alô, Paraguai! Alô, mundão! Através da nossa rede de rádio, são mais de 100 emissoras a partir de agora com a gente no programa Carlos Pitti. Tudo bem com você? Tudo legal? Obrigado pelo carinho, pela audiência. Olha, hoje o programa tá muito, muito, muito, muito especial. Sabe por quê? Sabe por quê? Hoje estamos comemorando 300 programas no ar, 300 edições. Você sabe o que é isso? É o programa de número 300, gente. Que alegria, que satisfação, que prazer estar aqui compartilhando com vocês esse momento. De agradecimento também, né? A você que nos acompanha, que faz parte aqui do programa Carlos Pitti, a todas as rádios, a nossa rede. Muito obrigado. A gente só tem a agradecer a cada um de vocês por chegarmos até aqui. E o nosso paizão lá de cima, o nosso Deus, né? Por toda essa conquista. Olha, gente, eu posso falar o seguinte. São 300 programas de muita história, de muitas novidades, de muitos lançamentos, de artistas que deram uma entrevista a primeira vez em um programa de rádio. São artistas de sucesso, são artistas que já conquistaram a glória, que também passaram por aqui, de vários estilos. Então, portanto, hoje a gente vai fazer aqui um programa especial, relembrando alguns dos momentos desses. Claro que não dá pra gente contar tudo em uma hora, mas a nossa equipe hoje eu vou ficar de fora. Hoje eu tô abrindo o programa e vou encerrar. Quem vai cuidar hoje da parte toda do nosso programa, vou deixar por conta da Miriam Regina, a Miroca e a Carla Ribeiro, que vão preparar para vocês, tá bom? E relembrar alguns tantos momentos do programa Carlos Pitti. Olha, são mais de 200 artistas que passaram por aqui com entrevistas exclusivas de vários estilos. Então, fica comigo, bora comemorar junto comigo. Muito obrigado, gente, 300 programas no ar. Eu começo com o Carlos Pitti cantando aqui, lançando essa música nova, tá? Que eu compus, composição minha. Gravei ela num som bem acústico, em piano e voz, tá bem legal. Com o Carlinhos Cocó fazendo piano pra mim. Você vai ouvir Eu Sou o Cara. E depois a Miroca e a Carla Ribeiro comandam o programa Carlos Pitti especial de número 300. Começando com Carlos Pitti, Eu Sou o Cara. Olha só, veja minha cara como está, meu mundo desabou. Estou perdido do lado pro lado, é o que restou. E eu fiquei assim estranho quando você se foi. Veja bem, agora minha vida parece que chegou ao fim. Um feito tempestade fez um arrastão, saiu de mim. E hoje choro aos prantos a sua ausência. Foram tempos tão felizes ao seu lado. Por você eu sempre fui um apaixonado. Agora estou vivendo só o mundo que sempre foi de nós dois. Eu sou o cara que apanhou na cara, que tinha uma beleza rara e hoje chora de saudade e dor. Eu sou o cara que era o mais rico do mundo e hoje sou um vagabundo que sofre sem o seu amor. Veja bem, agora minha vida parece que chegou ao fim. Um feito tempestade fez um arrastão, saiu de mim. E hoje choro os prantos a sua ausência. Foram tempos tão felizes ao seu lado. Por você eu sempre fui um apaixonado. agora estou vivendo só. O mundo que sempre foi de nós dois. E eu sou o cara que apanhou na cara, que tinha uma beleza rara, e hoje chora de saudade e dor. E eu sou o cara que era o mais rico do mundo, e hoje sou um vagabundo que sofre sem o seu amor. E eu sou o cara que apanhou na cara, que tinha uma beleza rara, e hoje chora de saudade e dor. E eu sou o cara que era o mais rico do mundo, e hoje sou um vagabundo que sofre sem o seu amor. Essa música é a nova música do Carlos Pitt, feita de uma maneira bem intimista, somente ele na voz e o nosso amigo Carlinhos Cocó no piano. Tá linda demais, né, Carlinhos? Inclusive, eu filmei essa gravação e o vídeo já pode ser conferido lá no blog do Carlos Pitt e no YouTube. É só colocar na busca Carlos Pitt, eu sou o cara, e você vai achar. Tá bonito, não tá, Carlinhos? Tá bonita demais, né, gente? E o programa dessa semana tá especial. Nós estamos completando 300 programas apresentados e hoje aqui vamos relembrar o comecinho da história do programa. Era ano de 2004 e o Carlos Pitt tinha chegado em São Paulo depois de ter trabalhado em rádio por 10 anos. E ele veio para se dedicar somente à carreira artística. Sim, ele criou esse projeto para divulgar sua carreira de cantor e continuar seu trabalho como apresentador, coisa que ele adora. Porém, de uma forma independente. Foram tempos difíceis, poucas rádios transmitiam o programa. E também passou aqui o Rick, da antiga dupla Rick Renner, com o Gino, da dupla Gino e Geno. E a entrevista aconteceu num hotel aqui em São Paulo. Vamos ouvir o que eles acharam do nosso entrevistador Carlos Pitt. Programa do Carlos Pitt. Quero agradecer ao Rick, da dupla Rick Renner. Rick, peraí, não cortando o que você está dizendo? Dos repórteres, entrevistador dos últimos tempos, ele é um cara simpático, não é? Não, simpático e inteligente. Eu sempre digo o seguinte, isso aí. Melhor é, fazer entrevista é legal. O ruim da entrevista é quando você pega aqueles caras desinformados. Puaia. Mas o Carlos, você é um cara inteirado do que está acontecendo no meio. Isso é muito bom. Então, parabéns para você. Eu acho que perguntas inteligentes merecem respostas inteligentes. Parabéns para você. Obrigado. Sucesso para vocês. Eu não falei, eu bati os olhos em você, esse é o cara. Linda, bem mais que linda, maravilhosa, deusa louca assim, gostosa. Anjo, meu doce anjo, se isso é sonho, eu quero continuar sonhando, te amando. Coisa de Deus, encontrar alguém assim, é coisa de Deus. Gostar de alguém assim é coisa de Deus. Ficar apaixonado assim é coisa de Deus. Encontrar alguém assim é coisa de Deus. Gostar de alguém assim é coisa de Deus. Ficar apaixonado assim é coisa de Deus. Tudo, eu amo tudo. Teu jeito, teu olhar, teu cheiro, teu sorriso. Uma canção, tua voz é uma canção que me invade alma, corpo e coração. É essa paixão. É coisa de Deus encontrar alguém assim. O programa tinha um outro formato. Era diferente a participação dos artistas. Sim, os artistas convidados ficavam os quatro blocos do programa em bate-papo e músicas cantadas ao vivo. A entrevista com a dupla Vitor e Léo foi feita no camarim, antes de um show. Isso foi lá no Estância Alto da Serra. Vamos relembrar um pouquinho? Roda aí, Carlinha. Programa do Carlos Pitti. Vitor e Léo, alô Victor, tudo bem? Alô, tudo bem, prazer estar aqui com você. E aí, Carlos, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Ok, a gente quer agradecer a vocês também pelo espaço. Oportunidade de estar falando aí no programa de vocês, Brasil inteiro e Portugal, e deixar um abraço, né, pro pessoal e dizer que a nossa intenção vai ser sempre a melhor com a música, de emocionar vocês, de passar, transmitir boas energias. E muito obrigado por estarem dividindo com a gente esse momento aí e por estarem aqui com a gente, vocês. Muito obrigado, viu, Carlos? Um prazer pra gente estar falando com vocês aqui. Você me deu a mão, me levou pra tão distante, tão distante do seu amor. Pediu pra não sonhar e pra ficar distante. Então me diz como explicar aquele nosso beijo, beijo de amor. Se faz por aí, amor de alma, amor que acalma a alma. Você me deu a mão, me levou pra tão distante do seu amor. Pediu pra não sonhar e pra ficar distante. Então me diz como explicar aquele nosso beijo, beijo de amor. Amor que não se faz por aí, amor de alma, amor que acalma a alma. Aquele nosso beijo, beijo de amor, amor que não se faz por aí, amor de alma. O Canal 2 tem o prazer de apresentar Tardes Latinas. São 60 minutos para dançar ao som da melhor música vinda essencialmente da América Latina e da Espanha. Tardes Latinas, de segunda a sexta-feira, entre as 3 e as 4 da tarde. Só aqui, no Canal 2, da Antena Web. Target Brasil. Sabe o que é? É o melhor da MPB no Canal 2. Todos os dias, de segunda a sábado, das 17 às 18 horas... O Canal 2 passa a exibir Target Brasil. São 60 minutos diários com a melhor música do Brasil. Target Brasil, de segunda a sábado, pelas 17 horas no Canal 2 da Antena Web. Ouvintes

Tivemos também artistas consagrados da Jovem Guarda, como a Martinha e o Gerry Adriani, que, aliás, foi super receptivo com o Carlos Pitt. E eu preparei um trecho da entrevista do Gerry Adriani para você. Vamos conferir, então? Programa Carlos Pitt. Os melhores artistas passam por aqui. Um programa que tem uma extensa rede de emissoras, tanto no Brasil como em Portugal. Eu aproveito a oportunidade para mandar um abraço muito carinhoso para todos os amigos que já nos prestigiam há muito tempo aqui no Brasil, em todos os lugares onde o seu programa, eu sei, tem uma audiência muito legal, você tem tido uma aceitação muito boa realmente, e também abrindo portas e começando neste fantástico mercado de música dos nossos irmãos portugueses, meu carinho, né? Como o nosso carinho para os nossos irmãos brasileiros que há 42 anos me aturam. Eu sempre te procuro bem dentro do meu coração. Eu vou seguindo as marcas deixadas pelo teu amor. Teu beijo, teu sorriso, carícias que eu preciso sentir na pele o teu calor. Um sonho, uma aventura, palavras de ternura, saudades da tua paixão. Tudo me lembra você na luz de cada amanhecer. Teu olhar eu procuro. No escuro do anoitecer, meu amor, eu te juro, tudo me lembra você. Alô, amigos do Brasil, alô, amigos de Portugal, aqui quem tá falando é o Gerry Adriani. Eu também estou com vocês no programa Rádio Fama, apresentado pelo meu amigo Carlos Pitt. Um abraço, tudo de bom e até sempre, se Deus quiser. Eu sinto a tua falta e não resisto à tentação. Me rendo em outros braços para fugir da solidão. Tudo me lembra você, me invade um sentimento de culpa no momento, e existe só uma explicação. Na luz de cada amanhecer, teu olhar eu procuro. Tudo me lembra você. No escuro do anoitecer, meu amor, eu te juro. Tudo me lembra você. Estrada perdida, e o meu ponto final é você. Mas ainda não estou vencido, e no fim do caminho eu te amarei outra vez. Oh, oh, oh, oh, oh. Eu te amarei outra vez. Oh, enviando sucesso. E e estamos recordando alguns momentos marcantes destes 300 programas Carlos Pitty. Carlinho, um outro momento marcante foi com Roupa Nova, né? Eles gravaram a entrevista na passagem de som, antes de um show. E a assessoria deles ficava na pressão, viu, gente? Falava que tinha que ser rápido, ficavam controlando o horário. É, mas na hora que o Carlos Pitty começou a entrevista, conquistou o grupo logo de cara. E mesmo com os celulares deles tocando, eles desligavam e voltavam pra entrevista. É, que moral. Vamos ouvir então um trechinho? Programa do Carlos Pitty. Assim, e aí a questão do show, por exemplo, assim, vocês têm que sempre inovar, os fãs cobram isso, mas também não querem deixar de lado as músicas que é sucesso, que vocês têm que cantar sempre. É difícil pra vocês essa escolha do repertório pro show? É difícil porque não é só não querer, a gente não pode deixar de tocar certas músicas. O público, na verdade, o público vem pra ouvir o que já conhece, que ele quer cantar, quer participar. E aí a gente vai colocando devagarinho as músicas novas e é isso, o público, a galera vem, curte o que já tá aí. É um pouco difícil às vezes, porque graças a Deus a gente tem bastante, então fica difícil você definir quais vão ser, quais vão sair. Obrigado pela atenção, sucesso, Roupa Nova sempre. Obrigado a você pelo carinho, um grande beijo para todos os seus ouvintes. Um abraço para a turma de Portugal. Valeu, tudo de bom, a gente volta. Valeu, até o DVD então, tamo juntos, até já. Alô Brasil, alô Portugal, aqui é o pessoal do Roupa Nova. Quero entender por que razão tudo acabou. Toda a nossa história transformada em dor. E com um vazio a insistir dentro de mim. Tudo tão errado eu sinto. Não quero aceitar o fim. Programa do Carlos Pitty. Os melhores artistas estão aqui. Alô, galera que tá curtindo, meu amigo Carlos Pitty. Eu sou o Luciano Pop. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Alô, Carlos Pitty, eu sou a Fátima Leão. Alô, Brasil, alô, Portugal. Alô, galera, aqui quem está falando é o Edson. Olá, amigos, aqui é o Chitãozinho. E aqui é o Chororó. Alô, Brasil, alô, Portugal, nós somos La Luna e Vinícius. Olá, Brasil, olá, Portugal. Aqui quem fala é o cantor Cássio. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Alô, galera, quem tá falando com vocês aqui é o Gian. E aqui é o Giovanni. Olá, galera. Eu sou o Eduardo. E eu sou o Fabiano. Nós também estamos no programa Carlos Pitty. Alô, gente, aqui é o Christian. E aqui é o Daniel. Alô, Carlos Pitty. Tamo junto. Programa Carlos Pitty. Os melhores artistas estão aqui. Programa Carlos Pitty. E você está ouvindo aqui o programa Carlos Pitty, edição especial de número 300. 6 anos no ar. É, e assim os anos se passaram. E nós começamos a integrar a equipe no ano de 2008. E agora nós estamos em 104 rádios transmitindo o programa em 12 estados do Brasil, de norte a sul. E estamos também no Paraguai. E em 8 cidades em Portugal. Várias dessas rádios, como a Rádio Douro Sul, Antena Sul e Antena Miróbriga, nós conhecemos quando fomos a Portugal, Carlos Pitty e eu, em 2010. E ficamos amigos do pessoal das rádios. Quero mandar beijinhos para o Nuno, o Luiz, o Suzano, o Paulo. Saudade de vocês. Artistas consagrados já passaram aqui. É o caso da dupla Hugo e Thiago, que fizeram entrevista aqui com a gente há pouco tempo. E eles foram super fofos. Vamos recordar um pouquinho do papo? Programa Carlos Pitty. Quero agradecer a vocês por estar aqui com a gente. Obrigado, não só por obrigado mim, mas pelas pessoas que acompanham o trabalho de vocês. Cara, é uma honra. Aonde a gente estiver, as portas estão abertas para vocês. Aí serão sempre muito bem-vindos. Eu queria dizer uma coisa. Por favor. Queria só agradecer a você, a todos vocês, como o Thiago disse aqui também. Né? A primeira impressão é a que fica, né? Uhum. E você pode ter certeza que a primeira impressão foi a melhor possível aqui. Obrigado. Do lugar, né, de vocês todos, do jeito que vocês receberam a gente aqui. Obrigado de verdade. E a gente tem a oportunidade de conhecer, né, há 7 anos, quase 8, né? Quase 8 anos que a gente tem a oportunidade de viajar bastante, conhecer muitas pessoas, diferentes pessoas, e que tem algumas que marcam, que fica

Eu te avisei, cuidado comigo que eu sou um perigo. E você duvidou. Não brinca com quem não conhece, porque eu sou mestre na arte do amor. Programa do Carlos Pitt. Zé Henrique e Gabriel também concederam entrevista exclusiva aqui pro nosso programa. Programa Carlos Pitt. Vocês não se consideram uma dupla universitária? Eu nunca vi até hoje também comentários desse tipo pro trabalho de vocês. Como que vocês veem esse momento? Certo. Olha, eu acho que esse movimento ele ajudou a dar uma fortalecida na música sertaneja. Assim, fortalecido no sentido de aceitação. Que eu acho que a partir do momento que começaram a falar sertanejo universitário, com certeza a rapaziada, a juventude que de repente não, tinha um pouco de receio de assumir a música sertaneja, a partir do rótulo universitário começaram a assumir. Agora, nós não somos uma dupla universitária porque esse não foi o formato que a gente começou. Nós somos uma dupla que vem da maneira tradicional, digamos assim, né? Meio cego, meio louco, quase sem noção. Tô procurando alguma coisa nessa solidão. Saí de casa sem ter hora certa pra voltar, em busca da palavra certa para te falar. Sinceramente eu não sou mais capaz de aceitar, que seu amor pela metade não vai mais rolar. Entrego inteiro e você nessa indecisão. Metade de mim é desejo, a outra é paixão. Eu quero você por inteira no meu coração. Não vou ficar inteiro querendo seu amor pela metade. Eu vejo que eu quero coisa séria e você só desejo. Pela metade não serve pra mim. Não vou ficar inteiro querendo seu amor pela metade. Eu vejo que eu quero coisa séria e você só desejo. Pela metade não serve pra mim. Tô meio cego, meio louco, quase sem noção. Tô procurando alguma coisa nessa solidão. Saí de casa sem ter hora certa pra voltar, em busca da palavra certa para te falar. Sinceramente eu não sou mais capaz de aceitar, que seu amor pela metade não vai mais rolar. Entrego inteiro em você nessa indecisão. Metade de mim é desejo, a outra é paixão. Eu quero você por inteira no meu coração. Não vou ficar inteiro querendo seu amor pela metade. Eu vejo que eu quero coisa séria e você só desejo. Pela metade não serve pra mim.

Fique por uma hora com o Padre Reginaldo em seu momento de oração. Experiência de Deus, aqui, de segunda a sábado, no Canal 2, às 18 horas, com o Padre Reginaldo Manzotti. Programa do Carlos Pitti. Os melhores artistas estão aqui. Programa Carlos Pitti, edição especial de número 300. E o Gilberto e Gilmar? Eles concederam entrevista exclusiva ao nosso programa no finalzinho do ano passado. E esse ano nos convidaram para registrar a gravação do primeiro DVD. Se você quiser conferir esse momento de Gilberto e Gilmar, entre no site www.tvcp1.com, que o vídeo tá lá. Programa Carlos Pitti. 30 anos de carreira, mais de 30 anos. Mais já de 30 também, anos. Né? Olha, disco de ouro, disco de platina. É, tem. Sensacional. Gilberto e Gilmar com vocês. Carlos Pitti, é uma alegria estar com você aqui. Um grande cantor, uma pessoa maravilhosa. Sim. Um abração do Gilberto. Um abração do Gilmar. Obrigado a você, e para nós é uma alegria muito grande contar um pouco da nossa vida, da nossa história. E tem história, hein? Muito. Bastante. Muito. Grande sucesso, Gilberto Gilmar, com você. Hoje já faz um ano que nós brigamos, você foi embora. Sei que fui o culpado, fiz tudo errado, joguei tudo fora. Hoje não sei o que faço, minha vida é um fracasso sem o seu amor. Vivo andando sem rumo, brigando com o mundo, nadando na dor. No dia em que você foi embora, tocava no rádio uma música assim. Ela é triste demais, me lembra você que pra sempre perdi. Programa do Carlos Pitti. Alô Brasil, alô Portugal, aqui quem fala é o Gilberto. Aqui o Gilmar. Ô Carlos Pitti, toca a nossa música nova aí. Toca aí. Sucesso do Gilberto Gilmar, novo, novo, novo. Eu não posso te perder, mas tem alguma coisa no ar que você não quer me dizer. Sinto no seu olhar. 24 horas pensando, respirando esse amor. Ok, eu sei, ninguém é dono de ninguém. Não me perde um tempo, não vou suportar. Deixa eu só te amar, amar. Morro só de pensar que um dia você pode me deixar. Ok, amor, eu sei, ninguém é dono de ninguém. Só te amar, amar.

artistas, o Paulo Júnior cantando 880 e Marcos e Edu cantando Festa VIP. E é isso aí, Carlos Pitt. Chegamos ao fim do nosso programa. Recordar foi muito bom. E como você mesmo sempre fala, feliz de quem tem história pra contar. E obrigado, ouvinte, por sua preciosa companhia cada semana. E obrigada a 104 rádios que transmitem o programa. Obrigada por sua parceria e sua confiança. Beijão, pessoal. Boa semana e até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima. Muito bom, gente. Esse foi o programa Carlos Pitt, hoje especial, relembrando vários momentos aqui do programa Carlos Pitt. Que alegria, que satisfação compartilhar com você, meu ouvinte, você que nos divulga, que nos acompanha, que compartilha, que retuita, que comenta, que fala, que espalha o programa Carlos Pitt por todos os cantos, né? Hoje foi o programa de número 300, muito especial, só pra você. Obrigado aos artistas, obrigado às rádios, obrigado a você, a todo mundo. Valeu, gente. Semana que vem volta com programas inéditos, só aqui, ó, na sua rádio. Valeu, gente. Tudo de bom. Até lá. Tchau, tchau. Encerra aqui a transmissão em rede do programa Carlos Pitt. Um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil.